O pior jeito de parar na cadeia é cagou na pista. Pois os coitados que vêm nas estradas se matam quando o carro derrapa no cocô. É uma bosta. Quando você cagou na pista e tem que fugir correndo para não bater, é da puta que devem ser escorraçados da face do universo. Os caras que cagam na pista. O pior jeito de parar na cadeia é cagou na pista. Pois os coitados que vêm nas estradas se matam quando o carro derrapa no cocô. É uma bosta. Quando você cagou na pista e tem de fugir correndo para não bater, é um filho da puta que desce escorraçado da face do universo. Esses caras cagam na pista.